nós faz por amor, inimigo se prepara, vai ficar pequeno. Das ruas da Ceilândia pra todo o Brasil, quem viu, retiu, ex-barão não sumiu, se situa. O som aqui é de rua, tumultua, verdade nua e crua. Miliano de rap, nosso sangue aqui ferve, vulgo GPR, também tô na febre. Passo Maria, bom pastor, tem amor, um filho da visão que me resgatou. Tutas e quebradas de todo o Brasil, das ruas de terra, só quem viu sentiu. Lá do sul, século 21. Cristogueiro, nesse bang louco, DJ Eric J, chega Michel.